primeiro ponto, achei bastante engraçado. Eu achei engraçado. Tem sim mesmo trauma. Não é trauma, é carinho. Eu estava a falar em atraso, acho que eles é que somos atrasados. O que conta para a história é o resultado final. Penso eu que o Porto tem tudo para ganhar o jogo. Todas as terças-feiras é assim. A discussão do fim de semana desportivo, as rubricas O Nosso Desporto, Só Motores e Notícias de Ciclismo. É um desporto ao rubro, com os comentadores Marcelo Dias do Benfica, Rui Fernandes do Sporting e Mário Barbosa do Porto. O desporto do Vale de Sousa e de Portugal, às terças, a partir das 7 da tarde, com Ricardo Dias. Olá, viva, boa tarde, ouvintes da Jornal FM, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Bola na Área, o programa que todas as semanas, já sabe, leva até si todo o desporto de Portugal e da região do Vale de Sousa de uma forma especial, como é hábito. Vamos começar o programa pelos resultados da 8ª jornada. Antes, deixo-lhe o site bolanaarea.pt.vu. Lá pode ouvir todos os espaços do nosso programa, desde a rubrica de ciclismo, também ao espaço Só Motores e também o programa completo está disponível em bolanaarea.pt.vu. A partir de lá também terá acesso à página do Facebook do programa, que é facebook.com/bolaareajornalfm. Vamos então aos resultados da jornada 8 da Primeira Liga de Futebol, que arrancou na sexta-feira com o Porto 5, Marítimo 0, Braga 3, Gil Vicente 1, Benfica 3, Vitória de Guimarães 0, Nacional 2, Beira-Mar 4, Paços de Ferreira 0, Olhanense 0, Moreirense 0, Rio Ave 1, Académica 0, Estoril 2 e Vitória de Setúbal 2, Sporting 1. São os resultados da 8ª jornada. Já vamos daqui a pouco lançar e pedir aos nossos comentadores para entrar em campo. Antes, vamos ao habitual espaço, treinadores de bancada. Espaço Treinadores de Bancada, um grupo criado no Facebook e o qual os nossos ouvintes do programa se podem associar indo ao Facebook do programa, ou então podem enviar os prognósticos para bola na área jornalfm@gmail.com. Vamos aos resultados então em termos de prognósticos. A tabela atualizada após a conclusão da 8ª jornada. Parabéns mais uma vez ao Márcio Barbosa, benfiquista, que conseguiu uns impressionantes 8 pontos com os seus prognósticos, subindo da 10ª posição para a 4ª posição da tabela. Acertou nos resultados do Braga Gil Vicente e do Benfica Vitória de Guimarães. Em primeiro lugar, isolado, ainda continua o benfiquista Licínio Rocha, com 32 pontos, seguido por Hélder Araújo, esse portista, com 29 pontos. Para se juntar ao grupo, já lhe disse, pode ir até ao Facebook do programa e lá encontrará toda a informação para que possa fazer parte deste grupo Treinadores de Bancada. Você que tem o hábito de mandar os palpites quanto aos resultados, e normalmente até parece fácil, vá lá, junte-se a nós e diga também os seus resultados. Na próxima semana pode ser o seu nome aqui a ser anunciado. Este foi o espaço Treinadores de Bancada. Espaço Treinadores de Bancada, e agora sim, eis que chegou a altura de dar voz aos nossos comentadores em estúdio. Rui Fernandes do Sporting, Marcelo Dias do Benfica e Daniel Barbosa do Futebol Clube do Porto. Meus senhores, vamos começar talvez pelo pior, diria o Rui que já faz uma cara de, pode dizer, de amoado, porque de facto ele não tinha confiança, e disse-o na última semana da deslocação do Sporting até ao estádio do Bonfim. Rui, uma vitória do Vitória de Setúbal perante o Sporting, que nem com o ânimo de ter um novo treinador conseguiu chegar mais longe. Boa noite. Na verdade, novo treinador é uma pena não jogar, não é? Porque nos tempos áureos de futebolista dele, bem jeito tinha feito no domingo à noite para pôr um pouco de ordem naquela equipa que, então, na segunda parte esteve irreconhecível, nem as camisolas jogavam. Eu hoje estou cá com um grande prejuízo da minha vida pessoal e fiz questão de cá estar porque hoje ser sportinguista era um pouco como ser muçulmano na Bósnia no tempo da guerra que houve entre os sérvios e os bósnios e tal, em que isso não, a frase não é minha, é de Miguel Sousa Tavares, em que dizia ser portista em Lisboa era como ser muçulmano na Bósnia. E eu hoje em dia digo que hoje ser sportinguista é um pouco como ser muçulmano na Bósnia. E todos nós estamos profundamente tristes, todos nós que sentimos o clube estamos a viver um momento muito desagradável, eu que já conto alguns anos de vida e praticamente tenho a idade de quase todos os meus colegas aqui de painel e até do próprio Ricardo, passei uma fase muito complicada de muitos anos em que o Sporting ganhou títulos, mas pelo menos lutávamos até ao fim do campeonato, tínhamos uma equipa aguerrida, tínhamos uma massa associativa que acreditava, e hoje a descrença é total, não temos uma direção que motive, uma equipa que nos empolgue e os resultados são um desastre. E o que nós vimos no Vitória de Setúbal, até começámos bem, podíamos ter feito 2 ou 3 golos de entrada, mais uma vez não os aproveitamos, as oportunidades que tivemos, e depois acabamos de sofrer. O azar parece estar todo concentrado, aquele primeiro golo do Setúbal é inacreditável, não é? Em que o Rogo vai para cortar a bola e aquilo tabela no pé que fica interior e faz um chapéu ao Rui Patrício, que até estava bem colocado para defender a bola, não é? E depois o segundo é um erro clamoroso em que o Cédric Soares colocou em jogo Maion e ele, pronto, com a sua habitual eficácia, foi só conferir. Mas notou-se ali nitidamente. E eu aí tenho que pôr o dedo na ferida, como pôs o treinador, o Frank Belcaltrone, que disse que há jogadores, ou se não disse, deu a entender, e já o disse pelos vistos no balneário, ali jogadores que não têm nitidamente categoria para jogarem. Ainda por cima, alguns deles, que nós sabemos que têm categoria, estão em perfeita fora de forma, não é? O Elias foi uma nódoa na segunda parte, entrou, pensei que ele revolucionasse um pouco aquilo, nada. O Cédric Soares, realmente, nós se o temos deixado na Académica, não tínhamos perdido muito. Aquele, o Xandão, mais parecia o Chutão, em que a bola chega aos pés dele, parece que tem picos, aquilo é como dizia aqui, uma linguagem nortenha que dizia, ah, mal, que era sempre a aliviar, ou então bola para o mato, que o jogo é de campeonato, como dizem os brasileiros. E realmente não tem nível para jogar no Sporting, ou se o tem, está muito fora de forma. Temos um Insua que também está fora de forma, o Rogo, pronto, vai tapando ali um bocado as coisas, o Reinaldo não chega para tudo. Temos um ala, o Refrand, que jogou bem, foi o melhor elemento do Sporting, foi ele que marcou o golo, mas também aparecia muitas passes. Enfim, nota-se ali falta de equipa, falta de forma da maior parte dos jogadores e, acima de tudo, o que se nota ali é falta de comando técnico, porque, independentemente de haver ali um ou outro que não tem categoria para integrar o plantel de Sporting, há ali outros jogadores que, quando bem orientados e quando bem estudado o adversário, em que o Sporting adota uma postura que seja a mais adequada para o adversário que vai ter que defrontar, possamos obter resultados diferentes daqueles que estamos a obter. E lembro que estamos a um ponto da linha de descida. E eu neste momento pergunto uma coisa, se a nossa são equipa... 10 pontos para os primeiros e neste caso... Sim, eu já nem faço contas para isso, uma pessoa tem de começar de baixo, não é? E estamos bem cá em baixo, portanto, estamos a um ponto da descida, portanto, isto faz-me lembrar um bocado uma máxima de um caçador de perdizes, que sai-lhe uma perdiz ali, se eu esta mato, falta-me 3 para 4, conclusão, ele não tinha nenhuma, portanto, eu em estar a sonhar com os lugares de cima e a fazer contas relativamente aos adversários que estão lá em cima, não, tenho que fazer contas já, é que eles estão mais próximos de nós, e os mais próximos de nós está a linha d'água, em que estamos um ponto acima da linha d'água. E Eu neste momento questiono mesmo se a equipa B jogasse contra o Sporting, será que a equipa B, com a motivação que tem e pelo facto de ir em primeiro, não ganharia o Sporting? Com bastantes pontos de diferença, digo. Exatamente, e tem evidenciado, e uma equipa que há que ressalvar, que é a equipa dos Júniors do ano passado, Sporting, tem, os jogadores são quase todos portugueses, com uma ou duas exceções, tem jogado um belíssimo futebol, portanto... Eu acho que isto está trocado. Eu, se calhar, punha os géneros a jogar na equipa B e punha os da equipa B a jogar pelo Sporting, porque os resultados, provavelmente, se não fossem melhores, pelo menos eram mais animadores para os adeptos, que estaríamos ali pretensamente a formar uma equipa. Como cheguei a ler durante esta semana, Rui, os jogadores do Sporting que jogam na equipa B do Sporting, se jogarem muito bem e se derem nas vistas nesta altura, sujeitam-se a serem despromovidos à equipa A. É caso para dizer isto? Sim, isso é um facto. Aliás, eu vejo o Betinho, coitadinho, anda ali na frente, perdido, quando ele na equipa B tinha pelo menos quem o servisse em condições para conferir uns golos, coisa que não tem neste momento na equipa A. E há que pormos o dedo na ferida e sem estarmos aqui com veleidades. O momento é péssimo, é muito mau, não temos orientação diretiva, não temos orientação técnica na equipa e os jogadores estão desmotivados. Portanto, há que inverter este ciclo e não me parece que o próximo adversário, que neste caso é o Braga... O Genk antes para a Liga Europa. O Genk para a Liga Europa, pronto, eu já nem faço contas a isso, à Liga Europa, porque não vale a pena, sinceramente. Não acreditas na passagem do Sporting? Eu neste momento não acredito em nenhum resultado do Sporting, a não ser a derrota ou o empate, sinceramente. Porque não há moral que consiga resistir a uma coisa destas. Nós não vemos postura... para o resultado ser diferente daquilo que tem sido. Esta segunda parte, quando eu esperei que o Sporting fosse para cima do Vitória de Setúbal para virar o jogo, foi o Setúbal que teve ali oportunidades para nos marcar e virar o resultado como virou, e nós praticamente não construímos uma oportunidade ao longo da segunda parte. Quer dizer, um jogador de Sporting, já para não falar no passe que alguns deles custaram, um jogador de Sporting paga uma época do Vitória de Setúbal completa. Portanto, isto... É incrível estas situações, quer dizer, não há adepto que te resista, não há teoria que possa defender uma coisa destas, isto é um momento abaixo de zero neste momento do Sporting. Muito bem, Marcelo, Daniel, estão muito calados, pedindo também a vossa colaboração. Estão solidários. A vossa colaboração relativamente a este momento do Sporting, para depois, e antes de falarmos dos restantes jogos do campeonato, vamos já abordar a questão da Liga dos Campeões. Vamos ouvir as declarações de Vítor Pereira, também de Jorge Jesus e José Peseiro, as três equipas portuguesas que jogam hoje e amanhã na prova milionária. Portanto, vamos só terminar este dossiê Sporting para o Rui depois sim poder comentar o resto do programa de uma forma mais descontraída, visto que já fez essa análise à derrota do Sporting. Marcelo, Daniel, a vossa análise também é este mais um desaire do Sporting. Boa noite. Depois das palavras do Rui, desta análise que ele fez ao jogo, pouco posso dizer. Concordo em grande parte daquilo que ele disse. Pronto, Sporting, apesar de tudo, na primeira parte até esteve bem. Poderia, se calhar, ter resolvido o jogo logo na primeira parte, mas depois é como o Rui disse, na segunda parte esteve reconhecível. Há muita falta de atitude dos jogadores. Também pode haver ali questões técnicas, porque o Setúbal não é assim uma equipa tão forte. Se compararmos plantéis tanto do Sporting como do Vitória de Setúbal, o plantel do Vitória de Setúbal não é um plantel tão forte como o do Sporting. Eu sinceramente não consigo compreender, e como benfiquista podia ter assim um gostinho especial por esta fase que o Sporting está a passar, mas começo a ficar triste, e sinceramente, estou a ser muito sincero, é triste ver um grande português passar para a situação que o Sporting está a passar, porque isto só faz... Apesar de tudo, os sportinguistas estarem tristes, isto também é triste para o futebol português. Muito bem, fica a faltar a opinião do Daniel sobre esse desaire do Sporting no Benfim, quando o Sporting, mais uma vez, também se pode queixar, entre aspas, do fator falta de sorte. Pergunto-te, Daniel, quando enviou, por exemplo, aquela bola ao poste, precisamente no lance antes de conseguir marcar o primeiro gol. Não se pode falar de falta de sorte. Não jogou muito o Sporting, e só por essa bola não quer dizer que podia ter ganho o jogo. A única coisa que os sportinguistas acho que tiveram contentes este fim de semana, ganharam ao Benfica no Estádio da Luz, a equipa B. Foi engraçado que eu até vi lá o presidente de Sporting, eu pensei, olha, o homem vai apoiar só a equipa B e a deve estar a fugir. porque ele nem fala, não é? Sim, se ele soubesse a figura que eles iam fazer à noite, ele provavelmente jantaria ali pela luz e recolhia a casa, não ia a Setúbal, não passava a outra margem, não é? Jogou mesmo, pá, pareciam duas equipas que estavam a montar para a manutenção. Eu acho que o Sporting jogou mesmo mal. Há ali jogadores que não sei o que é que se passa. O Elias, ano passado, puxava o Sporting para a frente. O Carrilho, eu acho que já estava na altura de ele se impor. É um jogador formidável, que até gostava de ver no Porto. É um jogador jovem, ainda tem muito a aprender, mas tem lá outros jogadores. Tem Rui Patrício, que já nem sabe o que é que há de fazer. Coitado. E depois vê-se lá uns jogadores que não há ninguém que tente puxar a equipa, todos cabisbaixos, psicologicamente abatidos. Pá, não sei o que é que há de fazer, não sei o que é que o Sporting vai ser daqui para a frente, mas tem de virar muito. E espero bem que o Sporting ganhe os próximos jogos, que é para animar a malta. Eu escrevia no dia de jogo do Sporting numa rede social: espero que hoje o Sporting ganhe. Alguns amigos meus começaram, portistas, perguntaram se eu tinha mudado de clube ou não. Simplesmente quero que ganhe para animar este campeonato. Este campeonato a 3 com o Braga fica mais pobre, e espero bem que o Sporting comece a ganhar jogos para animar. Muito bem, fica essa análise da derrota do Sporting no Bonfim. O Sporting, que ao fim de 8 jornadas ocupa a 13ª posição com 7 pontos, mais um do que o Moreirense, e com os mesmos pontos da Olhanense, que está na 12ª posição. Vamos virar agulhas, fazer aqui um parênteses antes de prosseguirmos com a análise dos jogos do campeonato, até porque assim se justifica. O Futebol Clube do Porto vai jogar daqui a pouco na Ucrânia, frente ao Dinamo de Kiev. Vamos escutar as declarações de Vítor Pereira, que fala de uma partida do Futebol Clube do Porto, um Porto sem pressão, um Porto ambicioso. É certo que um ponto chega para marcar presença nos oitavos da Champions, mas diz o treinador do Futebol Clube do Porto que não quer um, mas sim os 3 pontos frente à equipa do Dinamo de Kiev. Nós gostamos de ter bola, gostamos de dominar o jogo, gostamos de ser agressivos, e é essa equipa que amanhã vai, são esses os argumentos que amanhã teremos, que vamos esgrimir em campo. Falava então a Vítor Pereira, declarações antes do jogo daqui a pouco. Pergunto de Daniel: um Porto sem pressão, um Porto que precisa apenas de um ponto para marcar presença nos oitavos de final da Liga dos Campeões, ou um Porto sem Fernando e sem Maicon, e com Abdoulaye Défour a ocupar essas duas posições? Pois, o Futebol do Porto tem uns ionados, o Fernando, que para mim é o grande equilíbrio da equipa. Isso já nem falando da lesão de Alexandre, que também está de fora da equipa. Sim, estas lesões não são comuns no Futebol do Porto no início da época. É mau. Eu espero que os jogadores também que vão render, esses lesionados, façam o seu jogo e também estão lá para ajudar. Só precisamos de um ponto para passar, mas espero que o Porto ganhe e faça um bom jogo para continuar esta senda de vitórias. Meus senhores, Marcelo, Rui, é certo que os vossos clubes, e já lá vamos, estão em posições diferentes. Um Porto que leva 3 jogos, 3 vitórias, já venceu o PSG, o Dinamo de Kiev e também o Dinamo de Zagreb. É um Porto que está, de facto, superior às outras equipas neste grupo A. Esse é um facto, basta olhar para a classificação. Agora, o Porto, apesar de ter esses lesionados todos, vai jogar com 11 na mesma, não é? Vai meter, se não for mais, mete aqueles que jogaram contra o Santo Eulália, que tão boa conta de recado deram. Portanto, isto no Dinamo de Kiev, eu penso que o Porto teve a felicidade de cair no grupo mais fraco das Champions. O Dinamo Zagreb é uma equipa que não mete medo a ninguém. O Dinamo de Kiev, pronto, ofereceu alguma réplica aqui no Dragão, é um adversário a ter em conta, mas não está ao nível do Porto. E o PSG, pronto, tem uma constelação de estrelas, mas não tem uma equipa. E mesmo que o Porto hoje empate ou até perca, não é dramático. Penso que a qualificação está assegurada, e o mérito também tem que ser dado, como é evidente. Marcelo? A passagem do Porto está praticamente assegurada. Basta fazer um ponto ou neste jogo ou no próximo, por isso acho que o Porto tem a tarefa muito facilitada e penso que mesmo jogando hoje, sendo em Kiev e sendo um jogo fora, no frio da Ucrânia, penso que o Porto tem todas as condições para levar o Dinamo Kiev de vencido. Não é sintético, pois não? Não. Ah, pronto, então estou mais descansado. Fica essa provocação. Vamos precisamente falar do jogo do Benfica no Estádio da Luz, numa conferência de imprensa de revisão do jogo frente ao Spartak, precisamente numa conferência de imprensa onde Jesus voltou a falar do sintético, mas não são essas as declarações que vamos ouvir. Vamos ouvir falar o Jorge Jesus, que quer ganhar e com golos para atingir o objetivo oitavos de final. Da derrota aqui em casa, depois da derrota aqui em casa com o Barcelona, precisamos de ganhar para sermos apurados seguramente os outros dois jogos que temos, mas primeiro temos que pensar neste. E sabendo que mesmo assim estamos sempre, podemos estar dependendo de terceiros. Mas temos a consciência que temos 9 pontos ainda em disputa e que a vitória, em caso de vitória da manhã, ficamos com uma possibilidade igual às outras equipas, ou seja, igual ao Celtic, igual ao Spartak Moscovo, e voltamos a ter 3 equipas para um lugar, porque o primeiro já todos nós sabemos quem o tem e quem o vai conseguir, que é o Barcelona. E por isso só temos que pensar numa vitória, como é óbvio, e vamos jogar com essa ideia, não é? Fica a ideia deixada por Jorge Jesus. O triunfo interessa à equipa do Benfica. O Benfica é o último do grupo, com apenas 1 ponto, mas que depende apenas de si nesta altura para seguir em frente. O Benfica sem Matic, sem Aymar e sem Carlos Martins, a dúvida, Marcelo será entre André Almeida ou André Gomes ao lado de Enzo Pérez no meio campo. Eu preferia, na minha opinião, eu preferia que jogasse André Almeida. Jorge Jesus tem a mania, não sei o que é que ele vem a André Almeida para jogar a lateral direito, e sempre que tem chamado a André Almeida à equipa principal, aposta nele a lateral direito. Daqueles jogos que eu tenho visto da equipa B, André Almeida está a fazer um excelente campeonato na posição de trinco. Para aquilo que eu conheço, André Almeida sempre foi trinco, e por isso não entendo esta opção de Jesus. Pronto, claro que Matic vai fazer alguma falta, apesar de anunciar um especial fado de Matic, mas temos que jogar com aquilo que temos. Apesar de tudo, penso que André Almeida será uma opção válida para conseguir colmatar a falta de Matic. Relativamente ao jogo, foi um cenário que eu previ no início da Liga dos Campeões, que eu falei aqui no programa, que as coisas podiam se tornar complicadas a partir das 3 primeiras jornadas. E agora o Benfica tem 2 finais. Já não considero 3, porque penso que a última é praticamente impossível, só se o Barcelona fizer uma gestão muito, muito, muito grande do plantel e pôr a jogar os jogadores da equipa B, não sei, porque acho muito difícil o Benfica vencer. Mesmo esse é complicado. O Benfica conseguir vencer em Camp Nou. Agora o Benfica tem que ganhar o jogo de amanhã e tem que ganhar o próximo jogo, e depois amanhã esperar que tenha um bocadinho de sorte e que consiga o primeiro lugar, consiga o segundo lugar do grupo. Daniel, o Benfica que depende apenas de si, mas tem jogos, 2 jogos no Estádio da Luz, frente ao Celtic e ao Spartak Moscovo, e o último jogo fora de portas, neste caso no Estádio do Barcelona. Pois, estes 2 jogos em casa, não é sintético, não há desculpa que o Benfica, que o treinador possa dar. São jogos, eu acho, que fáceis. O Celtic não é uma grande equipa a jogar fora de casa. Dentro de casa é uma equipa fenomenal, tem o apoio do seu público. O Spartak, então, eu tenho uma equipa razoável, e eu acho que o Benfica em casa pode impor o seu futebol e ganhar perfeitamente ao Spartak. No último jogo, não sei o que é de dizer. Cá estaremos, entretanto, vai ser mais difícil fazer essa projeção. Rui? Quando o Jorge Jesus diz que depende apenas dele, portanto, que o Benfica depende apenas dele, também o Celtic e o Spartak dependem apenas dele, não é? Todos dependem apenas deles. Quem não souber na posição até pensa que vai em primeiro. Para não? O segundo lugar. Escusado será dizer que se o Benfica amanhã conseguir outro resultado que não seja a vitória, pode tirar já a conta, porque está tudo decidido. Nem agora. No entanto, eu amanhã acho que... Portanto, não vai ser fácil, não é? Não vai ser fácil, mas tem uma vantagem, é que os outros são habituados a jogar em sintético e eles em relva natural. Muito bem, fica analisada e projetada essa partida do grupo do Benfica. Relembro também aos nossos ouvintes que podem visitar o Facebook do programa, facebook.com/bolaareajornalfm, para responderem às quatro perguntas que lá estão, todas elas referentes à Liga Europa. Já foi sorteado, já foi feito o sorteio da terceira fase da Taça da Liga, com o grupo A a ser composto por Porto, Nacional, Vitória de Setúbal e Estoril. No grupo B, Braga, Vitória de Guimarães, Beira-Mar e Naval. No grupo C, Sporting, Marítimo, Passos de Ferreira e Rio Ave. No grupo D, Benfica, Olhanense, Académica e Moreirense. Vá até lá e responda a qual equipa de cada um dos grupos é que vai seguir em frente na Liga, na Taça da Liga, jogos para serem disputados a primeira jornada no fim de semana de 19 de novembro. Falta apenas analisar o outro jogo da Liga dos Campeões, partida do Braga em casa frente à equipa do Manchester United. José Peseiro, o técnico do Sporting de Braga, acredita no triunfo da equipa e até considerou o empate um resultado positivo. É o primeiro classificado, tem uma capacidade medonha, tem vários jogadores para qualquer posição. Isso que nos dá, sabemos disso, mas isso não nos atemoriza também. Não é o valor do Manchester United que nos vai atemorizar, mas também não é essa linha facilitadora que vocês podem falar, até porque são 9 pontos. E amanhã o Manchester, se ganhar, vai selar a classificação e quer ficar em primeiro lugar. Nós queremos vencer amanhã. Se não conseguirmos, entre o empate e a derrota, preferimos o empate. Mas o objetivo é vencer o jogo. É difícil, com certeza, mas isso é até melhor. Fica esta ideia deixada por José Peseiro. Um empate até pode ser positivo, mas Rui, permite-me, o Sporting de Braga em 4 jogos em casa frente a equipas inglesas leva 4 vitórias, 7 golos marcados e nenhum sofrido. Ainda assim não deixa de ser um registro positivo. Se nenhuma equipa portuguesa até hoje conseguiu vencer em Old Trafford, o Braga em todos os jogos frente a equipas inglesas em casa venceu sempre e nunca sofreu golos. Sabes, a gente em linguagem bancária, que é a minha profissão, utiliza uma máxima que é assim: rentabilidades passadas não são de garantia de rentabilidades futuras. Portanto, as vitórias que alcançaram até agora são alcançadas. Agora, daqui para a frente, é preciso alcançá-las. E eu não acredito, sinceramente, que o Braga, apesar do magnífico jogo que fez em Old Trafford, em que esteve a ganhar 2-0, mas o Manchester é Manchester, não é? E apesar de o José Peseiro, naquela sua expressão muito peculiar, tentar dizer que até o empate seria um bom resultado, aí disso não ponho dúvidas, não é? Mas o difícil vai ser mesmo alcançar esse empate. Aqui pode haver uma surpresa, posso me enganar, mas acho que o Manchester, com maior ou menor esforço, com maior ou menor diferença, vai levar sempre a vitória. Marcelo, Daniel, Braga, que está em terceiro lugar do grupo, apenas 1 ponto do Cluj, portanto o grupo ainda não estará decidido. Acreditas que o Braga vai marcar presença nos oitavos? Eu, ao contrário do Rui, eu acho que o Braga vai ganhar em casa. O Braga contra equipas inglesas fica muito forte com o seu público. Chega, por vezes, contra equipas muito grandes. Eu recordo-me do Arsenal, quando jogou lá, foi uma equipa totalmente dominada o jogo todo. O Braga jogou muito, até parecia o Porto a jogar com uma equipa grande. Estou a puxar aqui para não mim. Ia ser inglesa. Pois, com a inglesa, não é? Nós com os ingleses o Porto tem sempre um bocado de dificuldade. Mas eu lembro, eu tenho boas recordações do Futebol Clube do Porto. Não foi ganhar, mas empatou em Manchester também, quando o Mourinho se sagrou campeão da Liga dos Campeões. Eu espero que o Braga ganhe e todos os portugueses esperem que o Braga ganhe. Isso é evidente, não? Tomara sim, eu que o Braga ganhasse, mas não vai ser creio, muito, mas vai mas ser não muito creio. Difícil. Marcelo, acreditas no triunfo? Não, concordo com o Rui, acho que mais difícil ou menos difícil, penso que vai ser uma vitória do Manchester United. Muito bem, ficam projetadas as 3 partidas da Liga dos Campeões. Fica assim fechado este dossiê, que pode ser aberto a qualquer momento a partir das 19h45, altura em que o Porto começa a jogar na Ucrânia frente à equipa do Dinamo de Kiev. Já a seguir vamos falar nos restantes assuntos, analisar os restantes jogos do campeonato e ainda temos as rubricas São Motores e Notícias de Ciclismo. Até já. Jornal FM. De volta então para a segunda parte do programa Bola na Área. Vamos analisar os jogos do campeonato, começando pela vitória do Benfica frente à equipa do Vitória de Guimarães. 3-0 foi o resultado final, numa partida em que Jorge Jesus, o técnico encarnado, acabou por dizer que o Vitória de Guimarães não teve grandes oportunidades, à exceção da primeira, na primeira parte. É verdade que o Guimarães, durante os 94 minutos, teve uma oportunidade de golo na primeira parte. O resto foi uma equipa que não nos criou grandes problemas defensivos. Mais uma vez não sofremos golos, que foi muito bom. Uma grande defesa nessa bola do Arthur. E o Cardoso e o Lima foram os artilheiros, cada vez mais estão-se a conhecer e estão a ligar melhor o jogo. E penso que saiu tudo na perfeição. Tudo na perfeição, Marcelo, 3-0 era o resultado final. Há aqui uma opinião, uma deixa deixada por Jorge Jesus. Lima e Cardoso estão a entender-se melhor na frente de ataque. Concordas com esta ideia ou és da ideia que Cardoso e Lima na mesma equipa estão a anular-se um ao outro? Eu por acaso concordo com o Jorge Jesus e até tinha aqui um dos meus tópicos para falar, era a mesma dupla Cardoso e Lima, porque os dois têm somado golos, penso que até os dois têm o mesmo número de golos, ou mais um ou menos um, não tenho a certeza, e têm tornado os dois os jogos do Benfica mais simples, porque têm resolvido os jogos cedo, têm marcado muitos golos e... Como eu disse, eu não era um grande fã de Lima, mas tenho que dar a mão à palmatória e Lima está-se a tornar uma pedra muito importante no uso do Benfica. Já agora, permite-me, quanto à lista de melhores marcadores, é liderada por Jackson Martinez com 8 golos, Cardoso e Lima, Cardoso leva 6 golos, Lima apenas 5 golos, pelo meio está também Éder do Sporting de Braga com 6 golos. Ou seja, Lima com menos um golo marcado que Cardoso. E os dois somados, um logo 11 golos, que dá uma grande parte dos golos marcados pelo Benfica esta época. O jogo tornou-se muito simples, o Benfica acabou por marcar logo na primeira parte e depois, logo na segunda parte, com aquela grande penalidade, resolveu logo a partir daí o jogo. Relativamente à vitória de Guimarães, também penso que não fez grande moça ao Benfica, esteve assim um bocado apagado, foi uma exibição um bocado fraca do Vitória, mas também não esperava outra coisa. Relativamente aos jogadores do Benfica, tenho também de deixar aqui, dar um sinal mais ao Alá John, que eu também tenho vindo a criticar e que neste jogo já mostrou mais alguma coisa, parece que poderemos ter ali, não estou a dizer um craque mundial, mas um jogador com alguma qualidade, e também tenho que fazer um reparo à expulsão de André Gomes, que eu tenho vindo a elogiar também André Gomes nos restantes programas, e ele desta vez acabou por ser expulso, penso que um pouco injustamente, penso que falta um pouco de bom senso do árbitro, é uma entrada dura, mas penso que não tinha qualquer intenção de aleijar o adversário, e pronto, fica sempre, é um bocado triste ver o miúdo ser expulso, ainda por cima com o vermelho direto. Muito bem, fica essa análise. Rui, Daniel, não sei se querem acrescentar alguma coisa, algum dado a esta vitória tranquila do Benfica frente ao Vitória de Guimarães. Vitória de Guimarães que com este resultado caiu na tabela classificativa, está em 6º com 11 pontos. Quem nos dera, mas o... eu até estranhei o Jorge Jesus perante um resultado desta envergadura não ter dado nota artística à equipa. À parte essa referência. É uma vitória justa, é evidente. O Guimarães já conheceu melhores dias. No entanto, quanto à história do outro ser expulso, quer seja miúdo, quer seja graúdo, já sabe dar pau, não é? Portanto, não tinha intenção de... É preciso começar logo e é de pequenino que distorce o pepino. E eles assim de novinhos é que vão aprendendo o que é futebol e o que é pau, não é? Muito bem, fica essa análise. Daniel, vais falar desse jogo do Benfica ou passamos já para a vitória do teu povo? Não há muito a falar, o Benfica ganhou bem, o Guimarães, se me recordo, rematou a primeira vez à Luísa, já estavam 35 minutos de jogo na primeira parte, Deus me livre. O que é que uma equipa que vai ser em sexto classificado podia ter feito muito melhor? Muito bem, falta analisar apenas um jogo. A vitória do Porto foi o primeiro jogo da jornada. Vitória do Porto 5-0. Melhor ataque, melhor defesa do campeonato, mais dois golos de Jackson Martínez. Rames também fez o gosto ao pé. Foi a melhor exibição da época, Daniel? Sim, no campeonato acho que sim. O Futebol Clube do Porto está subindo nível. Só tenho pena que as lesões tenham sido tantas. Eu cheguei aos 70 minutos de jogo, estava a pedir por favor para o jogo passar rápido, porque senão o treinador não tinha mais jogadores para trocar, já não podia trocar mais jogadores. O relvado não está a grande coisa, a coisa que não acontece no Dragão. Eu acho que o Futebol Clube do Porto tem de rever isso. E o Futebol Clube do Porto jogou muito bem, dois gols de Jackson, dois gols de Rames, um gol de Varela. Varela tá, joga sempre a titular, mas eu acho que o Varela não está ao nível das outras épocas, mas espero que o treinador lhe dê confiança e continue a deixá-lo a titular, a ver se ele fica em melhor forma. Varela ainda assim tem melhor concretização do que em igual período da época passada. Aliás, este trio ofensivo tem maior número de golos marcados que o trio da época passada e mesmo o trio de André Villas-Boas. Rui, uma vitória do Porto fácil diante de um Marítimo num jogo com três substituições por lesão, algo raro no futebol. Sim, três substituições por lesão. O Marítimo ali fez um bocado o papel de Gil Vicente na jornada anterior para o Benfica. Aquilo foi mesmo estender a passadeira. Não sei se eles enjoaram a viagem do avião ou se na realidade estavam deslumbrados com o estado do relvado. O facto é que eles não se aleijaram, portanto, eles não se aleijaram com o estado do relvado, portanto, revelaram muito maiores cuidados a pisar o relvado e, como tal, deixar o Porto embalar para uma vitória que podia ter sido histórica e que, se calhar, só porque o pescaça, apesar dos 5-0. Muito bem, fica apenas a faltar analisarmos muito rapidamente, até porque ainda temos os cartões verde e vermelho. Rui, o que é que esperas? Já disseste há pouco que não esperas grande coisa, mas falta falar dessa vitória, espero eu e todos os portugueses, do Sporting frente ao Genk para a Liga Europa no estádio de Alvalade. Eu, sinceramente, o Genk Sporting até foi dos jogos mais bem conseguidos por parte do Sporting, que estivemos a ganhar e sofremos, pronto, mas isso já é habitual, os golos assim em lances, que aquilo não lembra nem ao diabo, mas pronto, de qualquer forma, se queremos acalentar algumas esperanças, temos que vencer o Genk, não vejo muito jeito, mas a esperança é a última a morrer. Muito bem, vamos aos cartões verde e vermelho e podemos começar precisamente por ti, Rui. Cartão verde. O cartão verde vai para o Rio Ave. Pelo menos eu ponho-me assim um bocadinho de lado, olhar para a televisão, em vez de ver as listas verticais, vejo as horizontais e até sonho que o meu Sporting está no quarto lugar. Exatamente, cartão Sporting. Porque na realidade eles estão a fazer um belíssimo campeonato de Rio Ave. O Nuno Espírito Santo está a fazer um bom trabalho, pelo menos até esta jornada, e revela que a equipa, apesar do investimento ter sido baixinho, tem pernas para andar quando as pessoas querem, não é? E os jogadores, pelos vistos, querem, correm, marcam golos e conseguem manter o clube lá em cima. E mais esta vitória no Moreirense, onde o Sporting perdeu para a Taça de Portugal, bem revelar isso. O cartão vermelho, tudo que já disse, é para o Sporting, como é evidente, e para todo o seu plantel e estrutura diretiva, enfim, no geral. Cartão verde do Marcelo. O meu cartão verde vai para a Armada Portuguesa, que está a jogar em Espanha, porque nas últimas jornadas os jogadores portugueses em Espanha têm estado em notoriedade. Esta semana posso dar o exemplo de Bruno Gama, que marcou o gol da vitória do Deportivo da Corunha. Um excelente gol, também de Pizzi, que também fez um excelente jogo. Pronto, e também é um pouco triste vermos jogadores portugueses com esta qualidade a estarem a jogar em Espanha, e era uma mais-valia para o nosso campeonato. O meu cartão vermelho, para não se tornar repetitivo e para não dar outra vez ao Sporting, vai para outro clube que também está numa situação delicada, que é o Nacional da Madeira, que está em último lugar. Esta semana perdeu com o seu adversário direto, digamos, com o Beira-Mar em casa 4-2, e o Nacional tem-nos habituado a bons campeonatos, a fazer excelentes jogos, e este ano não estou a compreender o que é que se passa. Muito bem, faltam os cartões do Daniel, cartão verde e cartão vermelho. O meu cartão verde vai para Jackson Martínez, mais uma vez. Ele tem marcado golos e tem-me impressionado. Eu não tinha muitas esperanças quanto a este goleador e tenho de lhe dar o cartão verde mais uma vez. O meu cartão vermelho vai para o relevado do Dragão, não é normal estar assim. Para não dar outra vez ao Sporting, não é? Já se tornava tão mais repetitivo. Não me vale a pena bater mais num ceguinho e é assim. Cartão, gol da semana, aliás. O meu gol da semana vai para o gol de Varela, é um gol de levantar o estádio. Marcelo? O meu gol vai para Maresca da Sampdoria, que marcou um excelente gol de pontapé de bicicleta. E falta o golo da semana do Rui. Ai, pô, Drogba da Caparica. Pô, Varela. Muito bem, ficam dados os golos da semana. Meus senhores, estaremos de regresso de hoje a 8 dias, ou melhor, e já agora fica já o alerta para os nossos ouvintes. Na próxima semana, eu e o Daniel Barbosa vamos fazer Gazeta. Quem vai estar a apresentar o programa será o Mário Barbosa. E a representar o futebol do Porto estará o Zé Lino, o comentador do Porto da época passada. Portanto, ficam já, desde já, informados os nossos ouvintes. Na próxima semana, duas substituições de uma assentada, as mesmas duas que o Porto fez para essa partida de hoje. E não é por lesão, não é por lesão. É por outros impedimentos. Nesta altura, o Porto já joga com 3 minutos e meio na Ucrânia. 0-0 é o resultado nesta altura. Meus senhores, obrigado pela vossa presença, estaremos de regresso então daqui a uma semana. Rui Fernandes do Sporting, Marcelo Dias do Benfica e Daniel Barbosa do Futebol Clube do Porto. Primeiro ponto, achei bastante engraçado. Eu achei engraçado. Tem mesmo trauma do Sporting. Não é trauma, é carinho. Eu estava a falar em atraso, acho que eles é que somos atrasados. O que conta para a história é o resultado final. Penso eu que o Porto tem tudo para ganhar o jogo. Todas as terças-feiras é assim. A discussão do fim de semana desportivo, as rubricas O Nosso Desporto, Só Motores e Notícias de Ciclismo. É o Desporto ao Rubro, com os comentadores Marcelo Dias do Benfica, Rui Fernandes do Sporting e Mário Barbosa do Porto. O Desporto do Val de Sousa e de Portugal, às terças, a partir das 7 da tarde, com Ricardo Dias. Muito bem, estamos de regresso. Vamos, nesta altura, para o nosso espaço de notícias de ciclismo. É a rúbrica Notícias Ciclismo, uma parceria do site noticiasciclismo.net e do programa Bola na Área. A rúbrica desta semana, como é hábito, a cargo do Pedro Rocha. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos os ouvintes. Esta semana não há muito para falar, como é claro, estamos na época do defesa. No entanto, há um assunto muito importante para falar, que é a nova regulamentação para as equipas continentais portuguesas, portanto, as equipas profissionais de ciclismo em Portugal. A Federação Portuguesa decidiu alterar as regras, facilitando a formação destas equipas e possibilitando também a entrada de jovens nas mesmas equipas. Agora, em vez de um número mínimo de 8 profissionais, as equipas poderão ser constituídas por um número mínimo de 7 ciclistas profissionais, ciclistas estes que têm de oferir 1000 euros por mês. Portanto, isto de regras, portanto, da UCI, é obrigatório ser assim. No entanto, as equipas terão agora a facilidade de poder contratar até 5 ciclistas sub-25, ciclistas estes que ficam sujeitos apenas a um contrato mínimo de 2.400 euros ano, o que logo por aqui se vê que facilitará e muito a constituição de equipas e permitirá assim dar mais oportunidade a ciclistas jovens, ciclistas que militavam até agora se calhar nas equipas de clube ou até nas equipas sub-23, mas por exemplo no último ano, e não tivessem uma perspectiva de futuro no ciclismo, assim terão pelo menos uma época para fazer, ou duas ou até mais, quem sabe, ao serviço das equipas profissionais. Nota que estes 5 sub-25, no máximo, portanto, estes ciclistas que sejam inscritos com um contrato de sub-25, depois, no ano seguinte, terão de passar a profissionais, portanto, não podem manter este contrato, tendo de ser de novo outro ciclista a vir das camadas jovens, portanto, dos sub-23, para correr com este tipo de contrato. Portanto, é uma boa medida, se os diretores desportivos, como é claro, souberem usar. Ficou também aprovado que passa a ser permitido um ciclista sub-23 de primeiro ano, portanto, um ciclista sub-23